Agora na Radar, íntima fração. Sempre pouco para dizer, muito para escutar, tudo para sentir. Íntima fração, um programa de Francisco Amaral, na Radar. Domingo, meia-noite, quarta, 23. Uma palavra antes do começo, antes das palavras. Uma palavra que diz que sempre existiu, que não precisou de criador. Uma palavra da ponta da língua, na ponta do universo. Uma palavra tão poderosa que tem em si o criador e a sua negação. Desculpa, senhora. Posso chiedere di cantare qualcosa per me? Io? Sì, vuoi? No, non so. Conosci una canzone, qualcosa? Fiorin Fiorello, l'amore bello vicino a tre. Sì, come vuoi. La più bella la porti via con te. Sì, canta. Fiorin Fiorello, l'amore bello vicino a tre. E la più bella la porti via con te.

Quem eram aqueles com as nossas caras quando deixámos de ser? Poderia ter ocorrido noutro lugar. Foi ali. Passou-se connosco. Diz-nos respeito. Temos até uma vaga ideia de nós, de termos estado na vida à espera de vez que nunca chegou. Ri-te dos que te dizem que a poesia é financiada pela insegurança social. Não acredites se te disserem que ninguém compra as ações baratas da poesia na bolsa de valores da nossa cultura de casino. A menos que sintas o apelo de cantar, não abras a boca. Se não tens nada para dizer, não o digas. Yeah.